andrecedesmoral.com.br. Atenção, Juliana, sou meu Brasil. Hoje eu vou beber cachaça lá no Bar da Boa. E pra beber comigo eu vou cantar com meu parceiro Sil Silva. Chama papai, bora vem, bora vem. Ô musical, eu abri Paulo Produções. Vamos tomar cachaça aqui, ó. Charles São Gravações. Todo final de semana eu vou pra balada. Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada. Mulher bonita, aqui tem demais. Mulher do tipo Juliana Paz. As patricinhas sorrindo, bebendo à toa. Eu tô doidão, bebendo num bar da boa. As patricinhas sorrindo, bebendo à toa. Cadê minha Juliana do meu Brasil? Canta aí! Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. E aí? Que eu bebo. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Que eu bebo. Bora vem, bora vem. E pra cantar comigo, o bregueiro de luxo mais estourado do meu Brasil. Canta, Sil Silva, vem pra cá, papai. Deixa comigo, meu parceiro. Ele é super-herói. Bora vem. É bom de malandro. Desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Obrigado, meu parceiro, seu Silva. Tamo junto, papai. É bom, malandro. Imenso Queiroz, é nós, é nós, é nós. Manda um abraço pro meu parceiro Leonardo, produtor, o cara mais estourado da Band de São Paulo. Tamo junto, meu parceiro, valeu!